Tira essa porra desse delay, mano. Seu lado astronauta, né? Seu lado piscicultor. Ei, tá ótimo. Não era nem pra ter mexido.